de um dia difícil. Momento de agora, somos fora da hora. Yeah. soa meio estranho, mas... Construindo ao vivo, né? É, um pouco. Tem um pouco de construção ao vivo.